Faz tanto tempo que eu não falo com você. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Faz tanto tempo que eu estou aqui te esperando, mas você não vem me ver. Faz tanto tempo que a gente precisa conversar. São tantas coisas que eu quero me falar. Se ainda existe um pouco de mim em você, são tantas coisas que eu não consigo esquecer. Ah, se você, amor, voltasse agora, que bom seria. Essa tristeza iria embora. Tente esconder, mas não, eu não consigo. Sua presença vive presente sempre comigo. Precisa conversar. São tantas coisas que eu quero lhe falar. Se ainda existe um pouco de mim em você, são tantas coisas que eu não consigo esquecer. Assim você, amor, voltasse agora, que bom seria. Essa tristeza iria embora. Tento esconder, mas não, eu não consigo. Sua presença vive presente sempre comigo.